mensagens, mas nenhuma tinha lido. Eu só queria mesmo é ficar mais um pouquinho. A chuva cai lá fora, é só mais um denguinho. Você me diz que é complicado, então melhor deixar pra lá. Você quer ficar sozinho e contigo, e logo bate o medo de me apaixonar. Não quero levantar, pois mesmo sendo fantasia você estava lá. Não quero acordar, se isso tudo for um sonho é melhor deixar. A minha vida não tem rock sem você, não